É um filme que trata de memórias de pescadores que faleceram e que ficaram pelos mares da Terra Nova. Sim. O filme tem um personagem principal, que é um pescador que foi enterrado em St. John's, no Monte Carmelo, no cemitério do Monte Carmelo, e que foi filmado. Portanto, o funeral foi filmado para um documentário canadiano de 1966. O pescador chamava-se Dionísio Esteves. Quer dizer, é um filme que está no YouTube, que dá para ver, pronto. E então, a nossa ideia foi fazer. Foi o ponto de partida, esse vídeo Esse foi, foi o ponto de sim, partida. foi o ponto de partida para falarmos sobre essa questão do luto do mar. Ou seja, será que a família foi lá vê-lo? O corpo veio? Não veio? Pronto, e fomos atrás da história e fomos atrás de. Pronto, e conhecemos a família do Dionísio, Familiares dele, que não colegas foram, não foram pescadores lá. também. E precisamente porque nós conhecemos o melhor amigo do Dionísio na altura e que estava no barco com ele e que o enterrou. E que, quer dizer, apesar dele ter feito mais umas viagens para lá, mas nos anos seguintes nunca mais descobriram onde era a sepultura. Pronto, e passado 50 anos da morte dele, foi em 66, 16 anos, fomos com o pescador outra vez lá, assim, levámos o melhor amigo dele, porque houve uma cerimónia, porque enquanto eu andava à procura da família e descobri o amigo, descobri o A família irmão, agora era de onde? Vila de Vila onde? Praia, Vila Praia de Âncora, A Vila Praia de Âncora. descobri o irmão, as irmãs do Dionísio e descobri o melhor amigo dele. E depois, à medida que fomos avançando nas gravações, conheci o Jean-Pierre Anderreux, que é um canadiano memorialista que foi desafiado por um capitão da Armada Portuguesa, que quando ia para St. John's, desafiou o Jean-Pierre a encontrar a sepultura do Dionísio, do filme, porque era a única que se podia mais ou menos triangular com as imagens do filme, bem, e é mais ou menos aqui. Pronto. Isso foi em 2012 e pronto, foi mais ou menos na altura em que eu comecei a trabalhar no projeto. E então contactei o Jean-Pierre tinha ideia de fazer uma homenagem e queria levar o irmão do Dionísio. Mas entretanto o irmão Dionísio morreu, faleceu a meio do documentário. E nós temos esse momento, há dois funerais no filme e são dos dois irmãos. E são 50 anos, os passados quase 50 anos. Pronto, e foi isso. O tema é esse, e é um documentário que o objetivo é começarmos a falar destes temas, porque há muitas famílias aí que têm os capítulos abertos ainda e que ainda não fecharam o capítulo e que ainda sentem muita falta de não prestar a última homenagem àqueles que estão lá E houve ainda fora. um número grande de pescadores mortos, Ah, sim, e depois, na pesca. durante o documentário, também conheci o Abel Coentrão, que é um jornalista do Público, que é das Caxinas, e que ele tem, quer dizer, tem quase uma vida toda dedicada à memória, porque ele tem uma associação, Aquele blog Caxias, qualquer coisa dele? Há um é o Vindo blog. ao Peixe e Farol da Ai, Memória. ok. A associação é Vindo ao Peixe. E então, no o documentário sofreu várias alterações durante 3 anos. E então, quando o irmão do Dionísio morreu, era o seu Fernando, o documentário estagnou, porque, e agora, o que é que vamos fazer? E então, pronto, direcionámos o documentário para o outro lado e falámos com o Abel, ele quer dizer, tem uma pesquisa enorme sobre aqueles que lá ficaram, que não ficaram, pronto, vai angariando muita história sobre a pesca do bacalhau e não só, da região dele. E seguimos a investigação. E aqui na nossa zona também houve alguma procura, alguma busca de relatos, Sim, de registros? quer dizer, para o documentário, Sim. viemos aqui falar com o Capitão Ramalheira por causa do acidente, porque é que o pescador morreu, como é que morreu, mas depois não houve, quer dizer, este documentário vai para a RTP, são 50 minutos, E eu não queria cair num documentário histórico e buscar depoimentos deste, daquele, não sei. Queria, através de um caso só, fazer a homenagem para todos. Porque Acaba por ser demasiado exaustivo, não é? Ainda era. são demasiados pescadores Muitos, que muitos. faleceram. E se eu, quer dizer, se fôssemos. O Abel tinha uma história de referência para ele, que era também uma fotografia de um pescador que tinha morrido. Não, uma fotografia que o filho de um pescador que foi enterrado na Groenlândia tirou ao pé do túmulo do pai. Mas como essa história, há muitas outras. E uma coisa que eu aprendi cedo na pesquisa para o documentário é que a minha história, o meu avô, o meu pai andaram ao bacalhau, tem muita gente na minha família que andou ao bacalhau, mas a minha história nunca há de ser tão boa como a sua. Que é de outro, por exemplo, que pode ser de outra comunidade, pescatório, assim, também tem suas histórias. Ou seja, este luto do mar é o mais transversal à pesca do bacalhau. É o tema mais transversal à pesca do bacalhau. E é uma comunidade grande também, não é? São muitos pescadores e muitas pessoas envolvidas na pesca. Sim. Quer diretamente, quer indiretamente também. Indiretamente, sim. Há os familiares que ficaram em terra, também há esse testemunho dos. Também há testemunhos de familiares também no Ao do documentário. irmão, sim, do irmão do Dinis. Só. Só. O resto é. Quer dizer, é a história de um Há o suporte jornalista que. fotográfico também, há algum suporte fotográfico? Impressos. Para. Quer dizer, há a fotografia do Bilel, que está na Groenlândia, que é cá de Ilhas. Sim, mas nós fizemos um levantamento fotográfico e há lá uma secção do documentário que tem um. Tem uma. Recorremos a esse suporte fotográfico, mas impresso. Para não pormos a fotografia digitalmente na imagem. Mas com certeza que ainda há muita informação Muita, dispersa muita, e muita muita, muita, muita. até desconhecida, não é? A questão é essa, é tipo, isto é um dos casos que tem por base um documentário que foi feito em 66. Até porque para as próprias famílias, aquelas que ficaram lutadas, essas fotografias que acham, guardam como memória e Sim, não as divulgam em público, não é? é isso, é Há essa quase. privacidade. Por exemplo, a foto que o Abel então tinha, portanto, o filho, não abdica dela, ou seja, nem a empresta a ninguém, porque ele endeusava o pai, e o pai era especial, era special, Quero guardar com memória. e sim, é a transladação, É a é a única única memória hipótese, visual que vai ter dele. Vai ter dele. sim. Ok. Projetos futuros. Isto foram. Já agora este projeto demorou quanto tempo? Pois, foram 3 anos e tal. Ainda foi trabalhoso e foi duro. Sim, Foi um foi duro trabalho duro. porque não. Para já, porque começa. É assim. À parte dos imprevistos, de mortes e, por exemplo, tivemos muitos imprevistos, que são normais durante o documentário, mas depois tivemos muito tempo sem apoios. Mas também um bocadinho, quer dizer, eu não tinha feito nada do género, também quer dizer, é muito difícil conseguir apoios sem ter ainda feito alguma coisa Isto de certa forma pode ser uma porta de entrada para trabalhos futuros. pois é isso, para trabalhos futuros, não sei. Não sei quais, mas É a sua expectativa, é ser no irei. trampolim, este trabalho. Este e o outro. Que agora estamos, quer dizer, estreámos outro no ano passado e está a correr muito bem. Tem ido lá para fora, que é o Irmãos, foi nos Açores. E. Também é ligado a esta temática da pesca? Não, é uma peregrinação. É na Romaria, Um ritual religioso. sim, durante a Quaresma. E esse está a correr muito bem. Este aqui, agora, pronto, vamos indo e vamos indo. Mas em princípio, é um festival. É um filme para chegar a toda a gente dentro das comunidades pescatórias. Depois não foi feito para ir para festivais, mas é muito importante para se falar sobre este tema, para se voltar a falar sobre este tema, para um bocadinho para puxarmos outra vez a conversa para o mar e não deixar morrer esta nossa história e também. Foi, o objetivo foi humanizar a pesca do bacalhau, porque tudo o que havia da pesca do bacalhau eram aqueles documentários muito históricos e que E há relatos também muito cruéis de pescadores, não é? Que era uma vida dura, Era um modo de eram vida, sim. tratados, entre Quer dizer, aspas, como animais, por havia. ano morriam seis homens. Era um por mil. Um por mil. É pouco, é certo. Mas é tão pouco que não havia necessidade de os deixar lá. Era um modo de vida, mas morria muito pouca gente. Mas os que morriam, seis por ano, seis por ano, podiam trazê-los, né? Pronto, não havia esse cuidado. E pronto, agora o modo de vida do bacalhau, se calhar vamos ter aqui uma discussão bem, não sei, mas digo eu, prevejo eu, entre o lado, a perspectiva dos capitães e a perspectiva dos pescadores, porque há sempre. Aliás, nesses casos esporádicos, quando faleciam lá, salvo quando não eram encontrados, mas quando eram encontrados, o corpo era encontrado, não sei, em termos de orgânica, se calhar no final da viagem poderiam aportar em São João e recuperar o corpo e trazer, não é? Exatamente, havia os gilianos, mas em E 66 foi haviam quase aviões também, o. exatamente. Pois, havia. Ou seja, em 66 foi. Este homem foi o último a morrer nessa. Ia deixar lá ficado, Essas, por já agora acaso. uma curiosidade, essas mortes eram ocultadas na viagem, os capitães ocultavam esses factos? Contavam, contavam. Sim, Ocultavam, ou, não, não, ocultavam. ocultavam, não, não, Não? não, não. Era, mas não havia referência, ou Isso até é um seja. contrassenso, porque é que não recuperavam os corpos? E em vez de se voltar lá, se Pois, voltavam por isso cá. mesmo. Por isso mesmo. Era um contrassenso. Era. E muito doloroso para os familiares, não é? Então não é. Agora Verem partir o hoje pescador e ele não gasta-se. chegar e saberem que foi sepultado lá. Mas, por exemplo, não abordamos essas questões todas, porque era impossível. Foi uma angústia não ter abordado isso tudo. Mas as mulheres ficavam enlutadas logo à partida, não é? Porque contra o mar, contra o. Mas pronto, o que eu pretendia é humanizar a história do bacalhau, ou seja. Neste caso foi a vida dura dos pescadores, a falta de consideração que havia pelos pescadores, e pode haver essa discussão mais acesa entre os capitães diziam lá, não, não era assim, eles ganhavam dinheiro, era bom e tal, assim. Mas o que é certo é que era muito São complicado. dois lados da balança, não é? Pois. A versão dos capitães não é a mesma da versão dos pescadores. De todo. São duas funções diferentes. De todo. Ambas tinham que trabalhar em equipa, forçosamente, E mas tinha que com haver, leituras diferentes sim, e com mas exigências também, diferentes. sim, assim é tipo, pronto, aquilo também tinha que haver uma voz, porque havia muitos ali que eram, pronto, que E eram, havia a concorrência interna mesmo entre eles, não é? isso que Havia a concorrência era muito interna. complicado, Gerir isso era, gerir esses interesses era complicado, não é? sim, Porque e fazer. homens que vêm de todos os estratos sociais e Sabes? que E podem, na altura de várias, até várias zonas do país. sim. E formavam-se também, possivelmente formavam-se aqueles grupos de comunidades. Havia Sim, ilhavenses, um grupo de sim, ilhavenses, sim, havia o sim, grupo sim, sim, de sim, sim, Vila do Conde. sim, E havia esses mini-grupos, havia essa pouca união entre eles, sim, sim, sim, sim, sim, mesmo sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, s dificuldades de, para além das dificuldades da vida em si laboral, havia também essas dificuldades de não compreensão dos superiores hierárquicos, de castigos porque não se comiam batatas ou porque as batatas estavam muito rijas e os pescadores não conseguiam comer aquilo e quem não comesse levava vargastadas, ganhos, né? Isso foi até muito tarde.